Agora o táxi está 3663 com 4 horas POB de 92, alterna Galeão. 663, táxi via Índia, Alfa, Parque Cara Torre, 118, sinal 6, o ajuste no 095. Sente, ponte espera 118.6 no 095. Só para informação com relação a tempo, deu 23 minutos de diferença. Tá ok, muito obrigado. Valeu. Salvador, Oxené 6225, posição 1, puxa acionamento. 6225, ordem de equipe de solo, após o R2 da TAM livrar o pátio, senhor inicia. Após o R2 da TAM livrar, vai iniciar o push, 6225. TAM 3859, cópia. Azul 4299, cópia. Para cópia, Azul 4299. Azul 4299, autorizado Campinas, nível 360, via Pesolu no 6. Decolam no 0, curva direita, saída da El Leda. Após Leda, vou direto bridge. Controle em 120, decimal 80. E seu transponder 5412. Sente, está autorizado nível 360 para Campinas e Upper Zulu no 6. Decola da 1-0 com a primeira curva à direita, da El, direção Leda, após Bridge. Controle 120, decimal 8 e o transponder 5412, azul 4299. 4299, correto, reporte pronto. É, está reportar pronto no 8, azul 42. Ô Salvador, muito bom dia, Felipe. 5221. 5221, informação pelo terceiro para cópia. Boa cópia, 5221. Tinha o terceiro. Ainda guarda. 3304, cópia. Tá chegando. 3304, autorizado Brasília, nível 380, via Pesolu no 7. Decola da 1-0, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 120, decimal 8, transponder 5420. Madeira de rua 380, via Pesolu no 7, decola pista 10, primeira curva direita, na Arbor, Elefa. Controle 120.8, transponder 5420. 304, correto, reporte pronto. Valeu. 3859, cópia. Cinco dois dois um, autorizado, Vitória da Conquista, nível 200, decola 1-0, curva direita, saída Arbor, Elefa, após Elefa direto, Conquista, controle, 120, decimal 8, transponder 5426. Autorizado 200 para a vitória da conquista, decola da 1-0, curva direita, saída Arbor, Elefa, após direto vitória da conquista, controle 120, decimal 8, transponder 5426, 35221. 5221, correto, reporte pronto. Acompanha pronto, 5221. Para o táxi, o Xené 6225, temos 76 de POB com 3,40, alterna Goiânia. Ponte no externo, baixado travado, ajuste 1-0-5. Você pode parar no externo. E aí, né? 3859, cópia. Tá 3663, decolado aos 1204. Controle agora em 1-2-0-8, bom voo. 208, boa. Feliciano, baixa checou a nona. 299 para pushback, acionamento no gate 8. No 8, autorizado, após taxi para 299. 99. Gente, após a passagem do tráfego, o Airbus da companhia autorizado a manter pistão na zero. Após a passagem da aeronave da companhia, linha e mantém na 1-0-0-2-2-5. Gente, autorizada, acionar aguardando a puxa. Salvador, bom dia, São 3859, ciente daquilo. 3859, pronto, é copy? Confirmo. Autorizado Curitiba, nível 380, via Perzulu 44, Sorocaba, operar Alfa 310, decolagem da 10, curva direita, saída da El Leda. Após Leda, eu vou direto Eudes. Controle 120, decimal 8, transponder 5424. Gentileza, senhor, a navegação que nós recebemos aqui é via Elefa, a Perzulu 21, vai via Sagaz hoje. Tem como o senhor checar pra gente? Elefa, Perzulu 21, Sagaz, ok. Vai até Sorocaba, na Perzulu 21, a partir de Sorocaba, aí a gente intercepta a Peralta 310. Gente, eu vou checar essa rota. Ok, seria uma aerovia mais curta hoje, a princípio. Gente. Salvador, o Azul 4299 está pronto para o táxi com 3 horas e 30 de autonomia, alterna Ribeirão, POB 75. 075, afirmativo. Gente, vai taxiar via Pátio Índia, o ajuste no 015, 18.6.0. Pátio Índia, 18.6, obrigado. 3304, solicito pushback. 3304, aguarde push. Solo, o Nuno livrou na escuta. 1-1-1 via Alfa e mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette, 3-1-1. 3304, ordem de sua equipe de solo após a passagem no Embraer 190 da Azul a cauda. Autorizado inicial push no 5. Posso passar já na minha volta, autorizado. Uniforme, microfone autorizado, Alian, cabeceira no 7, pronto para decolagem. Oxinei 6225, decolada 09, controle 120.8, bom voo. 208, bom dia. É 3-1-1 no mantente da Gillette. Mantente da Gillette. Azul 4299, autorizado alinhar e manter pista no zero. Correção, azul 4299, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 080 graus, 099. Saída do Pad 3. Ah, 7 para 7, 7. Guarda nas instruções para decolagem. Eu tenho um tráfego na decolando onda zero, com a mesma saída, com a performance maior. Sente 90 graus, 099. É 3859 na escuta. Chega na escuta, 59. A CHG foi apresentada onde? CHG é permitido de informar. Mas é para ser informado de novo, eu sei que você está fazendo o Brasil. Azul 4299, decolada Zula 3, controle 120, decimal 8. 08, bom dia, obrigado. Alô, chamei a 312 pro táxi 69, 169, 3h30, Hotel Natal. 6312 e Apache Wind, existe no 095, 18.000, ponto certo. Apache Wind, 18.000, obrigado, 312. Paulo Salvador, 5221, para puxa essa na reta. 5221, após o Oxané passar a cauda autorizada. Após o avião canado passar a cauda, nessa cauda está autorizada, puxa. 5221. Tá 3304, alinhar e manter a pista no zero. Tem caixa, bom? Mas 085, bom dia, escute aqui, aguarde copo. Uniforme, Mike Uniforme, atrasado, decolar a pista no 7, vento 1, 1 no 0 graus, 1 no 5 nós. Eu vou passar as informações, que é procurar isso aqui. Os mais 2 minutos para decolagem. O tráfego decolando no 7 na saída da El. Para evitar tráfego, 2 minutos estimado. O uniforme, Mike Uniforme. Decolado aos 1-8, controle 1-20, decima 8. 1-20-8, ciente, Uniforme. O TAN 3304, os mais 2 minutos para decolagem. Tem tráfego decolando no 7 com a saída da El. Para evitar tráfego, os mais 2 minutos para a gente espera. Barulho. Gente, o 5891 na guarda de cópia. Guarda cópia, a 3304, exato, decolar pistão na 0, vento 100 graus, 14 nós. Rocha 6312, ponte de da 10, tá pronto pra decolar. Né, metei 1-2, tu dá aliás e mantei pistão no zero. Quem mantém, 3-2. estou aqui, só um minuto. Voador 35221, Paulo Táxi, 4 da Autonomia, 53 a bordo, alterna com o voador. 5221, via Pátio Índia, 18.6.0. Pátio Índia, 4.3.18.6, 5221, muito obrigado. Voo 985 para Copa. Autorizado, Galeão. O nível é o 240. Decolagem da pista 1-0, curva direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Ilhéu. Em Ilhéu, intercepta o Whisky Uno e prossiga pela até Vitória, na Golfo 677. Você vai considerar o Whisky Uno e em Ilhéu, intercepta a Golfo 677 até Vitória e prossegue de acordo com o plano. O controle 120, decimal 8, acione 5421, gol 9085. E pronto, para puxar esse mal, gol 9085. Voo 9085 no portão 9, está autorizado em sanitário. Trip 5221, aliás, mantém pistão no zero. Sorocaba, após operar o 310. Decolagem da 1-0, curva direita, saída arbor, transição elefa, controle em 1-2-0, decimal 8, transponder 5-4-2-4. 3-0, último conversado da 10 da Corrida, primeira curva direita, pressionou 2-1, Sorocaba, será o partido de 3-0-8-4-2-4, portão 11, conversado. 3-2-8, cruzamento correto, o tráfego da Gol no portão 9, já está autorizado, puxa. Questione sua equipe de solo se é possível fazer o simultâneo, caso negativo agora. Correto, 3. 3-1-2, decolado aos 2-3, controle 1-2-0-8. 0-8, 3-1-2. No primeiro terço da nossa decolagem, passaram dois pássaros do nosso lado direito, muito próximo da nossa asa. Pode ser que a gente tenha acertado algum, tá? Gente. Obrigado. Ele é 3-1-1 na cópia. Web 5-8-1-1 na cópia. Pronto, 5-8-1-1. Web 5-8-1-1, autorizado Guarulhos, nível 360. Via Pesolo 21. Decola da 1-0, curva direita, saída Arthur, transição elétrica. Controle 1-2-0, decimal 8, transponde 5-4-3-6. Autorizado, pistão 360 para Guarulhos. Via Anfangulu 2-1, decolando a 1-0, curva direita, passando a Arbor, transição elefa. 208 é o controle, 5-4-3-6 no transponder. Web 5-8-1 no portão 4. 5-8-1 no protegimento correto, reporte puxa. Vamos lá, 5221, decolado de 24. Confirme se o senhor avistou pássaros na pista? Negativo, não foi. Tava visual não, não é um pássaro não. Ok, controle agora 120.8, bom voo. 120.8, tempo 5221. Taxi via Pátio, Índia, Justina 015, 18 meses, Pátio Índia, 18 meses, bom dia, 906.